India Mike Alpha, prossiga direto destino, livre ascensão ao 085, India Mike Alpha. Pode tomar o controle? Pode sim, 1208. 08, obrigado. Salvador Ocean 6213, decolando 650, está iniciando o corpo um pouco antes de 2000 devido à chuva, à nebulosidade. Copiado, contato radar na decolagem, suba ao 360, após desvios direto Lida, está livre. Após desvio direto Lida, 6213, 360. Foi o controle? Informo chuva forte na cabeceira oposta, se aproximando aqui para o campo. O vento é de 170 com a 12 e tem pouso autorizado. Tente observar no nível pouso, no 648. Ocean Air 6142, chame centro Recife, 1-2685, alterna 1-2545. 6326, a torre acaba de nos informar, chuva forte na cabeceira oposta. Teria possibilidade de coordenar com o controle com o centro Broadview? Guarde o 6213. Guarda. Da presente solicita suburbana. Mantendo no meu pés, na escuta permanente, Lima Papa Mike. Mike, grato. O Ocean M32000 para essa informação nas imediações de Dona, temos um Rápido 44 a 500 pés que não interferirá no seu procedimento. O 4131, autorizado, chame táxi. Quatro no solo 54, direito 121 da Esponada. Fala do 1648, livrando. Sim, 1648, dois ataques via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, da Juliette, 1648. tudo manter posição prevista ao 02 e tem o Sebreda Azul no seu pushback. Ocean 6213, chame Centro Recife 1251, Alterra 13325. 351-3325-6213. Ali é Ribeirão Preto, confirma a base? 1-1-8. Dois ataques à direita, VN de Alfa, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 62, ajuste no 09, azul 4131. Índia Alfa, ponto de espera da 1-0-1-2-2-2-2-2, azul 4131. Voo no 648, autorizado, portão 02, Juliette, portão 02. Oxalá 6326, vento de 130 com uma dúzia, cheque o trem, autorizado o pouso. Autorizado o pouso, está baixado e travado, 6326. Pode confirmar para o 6326, é só o trecho entre a Fox e a Golf, na Alfa, que está interditado? É, na verdade são dois trechos da Alfa, entre a Fox e a Golf e entre a Índia e a Juliette. Caso o senhor necessite usar a pista toda, terá que fazer backtrack. Não, ciente, era só essa dúvida, obrigado. Controle Salvador, Cojal, boa tarde. Rochinero 63, no máximo é uniforme, descida para o 150, 12170. 314, sendo identificação, chegada Mare, desça para 3.000 pés, 1.09 o altímetro. 3.000 pés, 1.09, o Oxenero 63 no mapa. Controle, o Lima, Papa Mike. Papa Mike. Apresente e solicita proa do Pestana, voltando pelo corredor a 7. Gente, proa do Pestana está livre, forte. Interceptando o litoral, viu? Papa Mike. Vai reportar na linha do litoral, Lima, Papa Mike. Patrulho 31 na Lima, tempo 10. Chanel 6326, no solo 01, na direita 1219. Direita na Eco 219. Chanel 6326, ligou na Eco. Chanel 6326, dois ataques via Alfa, chamei de 3 bilhetes. Alfa de 3 bilhetes, chama 6326. Então, chegada Mare, desça para 4.000 pés, 1019 é o altímetro. 9, desce 4.000, chegada a mais 4.462. direto TAP, 6314, fechamento. Juliette, 3262. 3262, Juliette, portão 01. Azul, decolão 03, 1208. 208, azul 4131. Controle Salvador, boa noite. Boa tarde, azul 4131 decolado da Bell. 31, contato na dana decolagem, suba 320, série da Bell. 320 na Bell, azul 4131. Pode voar direto da EL, azul 4131. Da EL, está livre. Direto da EL, azul 4131. A cena de identificação na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, altímetro no 09. Alfa atingindo 085, quando possível informe seu estimado de pouso. Patango Índia, Mike Alfa, controle. A escuta para siga. No 085, referência visuais, informe seu estimado de pouso. Comandado 30, senhor. 1930, copiado. Chame Centro Recife para o serviço de informação de voo alerta em 1288, alternando 260. 1288, alternando 260, o Índia Mike Alfa. 06314, desça para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, Ocean Air 6314. Agora vem em litoral, reporte através do Parque Pituaçu, nenhum pouco mais. Controle. Duas aeronaves para final de LS, será possível não, nenhum pouco mais. Gente, é previsto para Brasília? Gente, hoje na minha 321, Brasília, outro de 17, triar, bora elétrica. Agora é elétrico, ok. Então não se escuta pra cópia, tem que dar a informação vínculo. Gente, aguardo o Natal, quando chegar aqui no sistema, já chamo o seu pacote, informação vínculo. Ok, muito obrigado. Azul 4462, prossiga para 3000 pés, reduza para 190 nós, o 4462. Reduzindo 909, desce 3000, 4462. Papa Mike vai permanecer 5 minutos no aeroclube. Gente, Papa Mike. Azul 4131, chame o centro Recife 1251, alterno 3325. 251, 3325, Azul 4131, obrigado. Papai solicita regresso da presença. Eu comprou outro farol de Itapuã, chame torre agora 1836 Lima, por mais. O farol de Itapuã, chamada torre 1836, o Lima Papai. Obrigado pela compreensão. Ok. Controle Salvador, triple 5491. O Oxana 6314 estabilizado? Estabilizado, 6314. 6314 completa ele a sexo e chamando torre 1836. no 86, graças, bom dia, boa tarde. Boa. O Azul 4462, desça para 2000 pés, está autorizado, LS, reporte, localizador. 2000, autoridade LS, reportando o localizador 4462. Trip 5491, na trena identificação, chegada a Aman, desça para 4000 pés, o altímetro 109. 4000 pés, trip 5491. Comando baixado e travado? Afirmo, Genero 63, 14. Pouso autorizado, pista 10, vento de 110 graus com uma dúzia, Genero 63, 14. A pista molhada na segunda metade. Tá, ciente autorizado, pouso, Genero 63, 14. Cidade de Salvador, Ilhéus, Bamiante, nível de voo 240, inicialmente, em Coral, modifica para 145, saída da El, Leda, pós-Leda, Ilhéus, decolta 10 com primeira curva direita, responde 5551, e o controle de Salvador 120, decimal 8. Coral 1, da 228, Lima Papa Mike. Afirmativo, Lima Papa Mike agilizando. Portugal 021, good afternoon, Spock Island, clear down to 060 on bom for arrival. Saída Arbor após Eletra. Decoda 10, primeira curva direita. Transponder 5001 e o controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 320 para Brasília, via pelo Zulu 17. Saída Arbor, transição Elefa, curva direita após decolagem. 5001 ao transponder e o controle é 1208. Qual é a champanhe para o sistema 321? A chamada, obrigado. Xerém 6314, libera a direita, 121, decimal 9. Confirme controle livrado na Fox. Assim, controle na Fox, 6314. Papa Mike, afasta agora do eixo, a aeronave a meia milha para o externo, reporte na final no 7. Lima Papa Mike. Passando do eixo, Lima Papa Mike já está fora. Reportará na final do ano 7, Lima Papa Mike. Vai completar o X-Ray, 21862, obrigado, boa tarde. 2, boa tarde, Azul 4462, passando até mais. Azul 4462. Segue o trem, vento de 120 graus com 8 nós, autorizado pouso pista 10, 4462. Livre o pouso pista no zero, está baixado para baixo. Controle, autoriza pouso na 17, cabeceira 17, parado. Afirmativo, Lima Papa Mike, pouso na cabeceira 17, autorizado, 120 graus, 08 nós. 120 com 8, Lima Papa Mike, grato. Lima Kilo. Voo no 607, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000 LS X-Ray, pode aproar a Duna para evitar formações? Está livre, aproa de Duna, para interceptar o LS, reportando estabilizado. 2000, aproa de Duna, voo no 807. Coisa no 7, boa, cena de identificação na chegada Bonf, desça para o 070. Pioneer 6314 aproximando a Juliette. É 6314, Juliette, portão 612. Portão 612, 6314. Estimativo, qual setor que vai afastar? Vai ser ok, então tá livre, o azul já livrou o eixo. O vento eu confirmo de 130 com 10, reporte então para regresso. A informação é Vitor, QLH-19, apenas confirmando o nível solicitado 150, apareceu com o sistema 190. O senhor copiou 190 então? Está autorizado Salvador Aracaju, nível 190, sai da PUCA, Jama, após Jama direto, recorda 10, primeira curva esquerda, responde 5012, e o controle Salvador 120, decimal 8. Solo aos 19, direita 1219. Azul 4462, autorizado o táxi de Alfa, chamando de Juliette. Papá Mike Eco Delta, informação Vita, justo 019. Cuidado Salvador, plataforma Natico, Tuzulu, com o número 10, rota direta, decola 17, curva direita, ingressando no corredor Axé, transponder 0125, controle Salvador 120, decimal 8.